eu vim de do interior pra cá, tinha uns 10 anos, 12 anos. Aí eu morava aqui em Nova Cruz. Sim. Aí, antigamente aqui era há uns 12 anos atrás. A gente trabalhava aqui atravessando os pedrestes lá no Timbó ali, na balsa, com remo. Aí foi evoluindo o tempo. Aí em 2011, 2010, a gente conseguiu os motores desse rabetão. Aí evoluiu mais o trabalho, né? A gente trabalhava remando, sofria muito remando, né? Sim. Não tinha aqueles passeios como tem hoje em dia. A gente faz os passeios para as ilhas, para Tamaracá, Coroa do Avião, Piscina Naturais, Vila Velha. Tudo nesse barco aqui? É, de vácuo. E aí tem a travessia da balsa que atravessa os carros. E nós ficamos atravessando os pedras dia a dia lá, fazendo os passeios que não aparece. E aí tu sobrevive desse rio aqui, a natureza da gente é esse rio Timbó. Sim. Sobrevive, sustenta a nossa família, nosso povo de Nova Cruz. E você falou que você pesca também? Eu gosto, às vezes, quando a água tá boa de pescar, eu vou pescar um polvozinho, um lagostinho. Pescar polvo? É. Mas, e como é que faz pra pescar polvo? Porque o bicho fica intocado de dia, não fica? Oi? O polvo fica intocado de dia, não fica? É, o polvo, ele vai, a maré vazando, mas vai lá pro alto mar, onde fica os currais, lá nos corais, nas pedras. Entendi. Aí chega lá, mergulha, mergulhando, no lugar de 8 metros, 5 metros, 4 metros, é variada de fundura. Aí tu bota o visor, bota o pé de pato e desce com um gancho que se chama bicheiro. Entendi. Aí vai passar umas 4 horas pescando, mergulho. Aí vai procurando, né? Vai mergulha aqui, sai lá na frente, vai mergulhando, aí acha uma loca de polvo. Mergulha uma loca de... do polvo, ele deixa uma marcação, tá vendo? Ah. Ele come marisco, come siri, búzio. Aí quando ele come, ele deixa lá a cascaça lá, na boca do buraco, a gente já conhece, né? Ele deixa a moradia dele feita. A gente vai lá, catuca e puxa o bicheiro e puxa. Quando tá bom, quando a maré é boa de polvo, a gente pega 10 quilos, 8 quilos, 7 quilos. Só de polvo? Tem louco. Cara que pega até 30 quilos. Num dia só? Num dia só. Aí vê que quando tá fraco, pega 2 quilos, 1 quilo. Quando vê que não pega nenhum. Mas um polvo pesa quanto ali? Meio quilo, um pouco menos? Tem polvo assim, quando é época agora de inverno, a gente pega polvo de 1 quilo, pega polvo de 2 quilos, polvo de 2,5 kg, 3 quilos. Agora quando chega o verão vai caindo mais, né? O povo não deixa o povo crescer, tipo, a água assim, limpa ali, mas todo mundo vai dia a dia pescar. Aí pega polvo de meio quilo, 4 polvos para dar 1 quilo às vezes, a diferença no verão, né? Sim. Aí pega polvo maiorzinho quando tem sorte, mas é mais polvo grande mais no inverno. Porque no inverno a água se torna suja. E a gente não consegue mergulhar com a água suja. Entendi. Aí o povo fica lá descansando bem à vontade, 3, 4 meses sem ninguém mexer nas pedras. E aí mergulha. Aí quando mergulha vai no setembro agora, setembro começa aí. Setembro, outubro, novembro, aí a água tá ali pra tirar, só os moletom. Sim. E mergulha na. É, segurando na, o ar, meu irmão. Natureza, é. Agora desce um minutinho, no máximo um minuto embaixo só. Não aguenta mais do que isso, não. Nem caraca, não tá mais, né? Entendi. E consegue chegar lá embaixo num minuto só e voltar. É, tem que descer, mas é assim. 5 metros, 4 metros ainda é muito fundo, né? Sim. Um fundo assim. Mas já dá pra doer o ouvido, é, já. Quando, né, vai aumentando 7, 8 metros, o ouvido apita. Agora faz assim. Sim. Aperta aí, tem oxigênio, aí abre mais e vai descendo. Jogar o ar para dentro. Não aguenta mais e para, né? Não estoura os ouvidos. Sai água, sangue pelo nariz, pela venta, pelo ouvido. Acontece muito com o povo aqui? É, se forçar, prejudica a saúde. A gente mergulha o toque da água, é normal. Aí faz a pescaria, vem-se embora, no outro dia vai de novo, vai juntando o povo, depois venda os pescadores, o pessoal que a gente já conhece. A R$50 o quilo, R$40, depende dos clientes. Isso tudo povo? É povo, mais povo, que pega mais povo. Agora a gente vai pescar tainha de rede, né? Lançar a rede. E pra cá pro rio pesca também, não? Aqui pesca de rede também, de rede, de mergulho. Quando a água tá limpa, a gente vem de mergulho de dia. Às vezes tá na época da noite, a água tá limpa à noite, aí tá bom de peixe, vai à noite. Aí pesca de lanterna, bota a lanterna e desce com a espingarda e a lanterna. Quando o peixe passa, ele vê o clarão do da lanterna e para. Aquela encandei aí na luz. Que é aquela espingardinha de com arpãozinho. Com arpão, com soro, estica assim. É, a vida dela tá aqui. A sobrevivência da gente e a riqueza da gente é esse rio Timbó aqui e o mar, né? Se não fosse isso aqui, eu acho que era diferente. Nossa. Tem o divertimento das lanchas, jet ski no final de semana, no verão, é agitado, muito movimentado esse rio Timbó. Tem as marinas funcionando, os restaurantes. E faz tempo que tem essas marinas, esse jet ski aqui ou. Essas marinas aí, quando eu acho que em 2010, por aí, por diante, 2008, essas marinas. marina aí, né? Não era muito fluxo aqui até por não, até por 2000 para aí, né? Nesse tempo aí era fraco de marina. Sim. Aí quando passei 2000 por diante, já foi aumentando as marinas, foi crescendo. Aí foi mudando aí, na Maria Farinha mesmo, foi crescendo, que era tomate, que tinha muito habitante no fundo. Você sentiu que mudou aqui? Tinha menos, ficou menos peixe? É, de peixe antigamente era melhor, contava que antigamente quando não tinha esses moradores tanto, né? Uhum. Aí aqui era muito peixe, tomava vinha que pegava peixe, mais peixe grande aqui. Ia lá para as pedras, antigamente mexia saco de polvo lá. Que nem eu disse, eu tinha que pegar 30 quilos um cara mesmo, mas pegava muito mais lá, antigamente. Tem cara aqui, o cara que mora aqui é Judito, o nome dele. É o melhor cara que pega polvo aqui é ele. Ele sobrevive só disso aí, né, da pesca. Aí, todo dia ele vai. O cara fica profissional, né? Sim. Já sabe, não é o local que vai dia a dia, o cara já fica prático. E é só polvo que ele pega? É, só polvo. Mas quando não tem polvo, ele vem pra aqui pra dentro, ó. Desse mangue aqui, pega siri de gaiteiro. Não pega esses pés de mato grande aí, ó. É, aí eu vi um buracão ali. Pronto, traz o bicheiro, que é um gancho, e catuca assim. Aí ele pega e ele tira. Enche um balde e vai-se embora. Chega lá na rua, vem, tudo vindo. Siri de mangue, pega aratu. Mas sururu, a sobrevivência é a riqueza é essa aqui mesmo, o manguezal e o vitimbó, a população sobreviver. Quem não tem, vai pra maré, trabalha de marinheiro, de lancha, de jet ski. E dá mais dinheiro turismo ou a pesca? Porque a pesca é assim, a gente ganha um trocado na pesca, mas é muito sofrimento, né? Sim. Para que o pescador de... Tem gente na rua, né, que vai comprar um quilo de crustáceo de é muito caro. Aí vai ele se trocar pro pescador, para ver que a pessoa passa. Para tirar um quilo de ostra dessa aí, ó, e cozinhar, ir na mata, tirar a lenha, fazer o fogo, catar, cozinhar, tirar tudo, limpar, botar no saco, o cliente comer, bem facilzinho. Sim. E a pessoa que dá na maré é um sofrimento arretado, vai ganhar 40, 50 reais. Eu imagino. Aí assim, os turistas aqui, né, para quem tem comércio de turismo, ganha dinheiro, no restaurante, nas marinas. Mas essa é a época também, né? Essa época aqui é mais pra pesca mesmo, porque no inverno não tem turismo, né? Não tem muito turismo aqui no inverno, né? Falei, vamos no jet ski aí. Sim. Quando é no verão aqui, é um passa um pau pra cá, zoado, eu vou mesmo de embarcação.